Senhor abençoou. Não há guerras, maremotos nem tremor. Só há um desejo grande de marchar com o exército que vem para nos levar com Elohim. Elohim, o Criador. Só voz.